o space, é o space, é o space, é o space. Bom malandro. É o space, é o space, é o space, é o space. Ratatata, clic, clac, boom. O som que bate forte é com guindaste, 1, 2, 1. Ratatata, clic, clac, boom. O som que bate forte é com guindaste, 1, 2, 1. Escravo escraviza o olhar dessas mina. Demorou, mexe o cabelo e avisa. Olha que eu tô na sua lista e manda um beijo pra mim. Os graves despertou vontade de roubar você pra mim. Só hoje, carreta aqui na quebra já constou. Vou te fazer feliz, please play time. E no game rola sensação, e nos graves consta oração. Os paine tocam o que essas gatas quer. E é do crime, é o guindaste, guindaste. Oh baby, é tudo nosso então vamos de brinde. Oh baby, aumenta o som. Que o grave aqui é do bom, bom malandro. É o space, é o space, é o space, é o space. Bom malandro. É o space, é o space, é o space, é o space. Ratatata, clic, clac, boom. O som que bate forte é com guindaste, 1, 2, 1. Ratatata, clic, clac, boom. O som que bate forte é com guindaste. As máquinas já tá lavada, as rodas espelhadas. A selfie suspeito, dono daqueles grave que tem no peito. Do gueto pro frevo, vamos tomar o centro. Se o bom malandro tá por perto, as gatas perdem o medo. E lá vou eu pela city de bandiais. É na mão, o Opala Civic, os lowrider e o Gol Sapão. Tô rodeado e os grave tá tocando alto. É fato, os cara preta não manda recado. E onde tá as top dos carona e bop? Só retocando a make, ajeitando os boné top. A gangue tá montada doido e a noite é longa. Pensa fumaça, solte as dona a chamaça. E nessa vibe a gente segue, não tem estresse. E quando o dia amanhece, nós dorme um pouco. Tô presunçoso, essa noite tá me dando gosto. Acho que hoje eu tô pronto pra ela de novo. É o space, é o space, é o space, é o space. Bom malandro. É o space, é o space, é o space, é o space. Ratatata, clic, clac, boom. O som que bate forte é com guindaste, 1, 2, 1. Ratatata, clic, clac, boom. O som que bate forte é com guindaste, 1, 2, 1. Então, de pisante style, supra branco no ponto. Nas artérias da city, o motor gira e eu vou. Ofegante estou, tá perigoso aqui. Mas se ela gosta de curtir os graves.